Comenta meu nome, manda beijinho, pede telefone. Fura a lupa com o olho, me come se pá do meu corpo, ela se de fome. Em cima de mim tão querendo tomar, na minha vida elas querem entrar. Tá achando que eu sou o Neymar, fala que de mim vai engravidar. Sei lá se é por causa dessa minha renda, várias querendo virar minha merenda. Só não explora pra suas amigas, se elas perguntam vou falar que é resenha. Só de rolezinho 24 horas, perfume exalando ao cheiro da marola. Qual é o destino? Já deu 5 horas, vamos pra minha casa, ostenta de sobra. Entra e sai da goma, 15 por semana. Quem vê se impressiona, minha casa é o BBB das piranha. Vem, não se acanha, entra na minha dança. Mas vê se não gama, sou cachorrinho, não gosto de usar aliança. Entra e sai da goma, 15 por semana. Quem vê se impressiona, minha casa é o BBB das piranha. Vem, não se acanha, entra na minha dança. Mas vê se não gama, sou cachorro e não gosto de usar aliança. Se tu quer entender, comprar um dicionário, tentar encontrar o significado desse nosso jeito diferenciado. Codinome é mais que pensador. Leva cautela como procedência, desde pivete eu tenho a ciência que obrigação é fazer diferença. Se tu não pensa, tu cai na resenha. Mas não se esqueça que eu sou vacinado contra esses seus babozinhos de cachorro. Desculpa, devia ter te avisado. Se para nessa, eu insulto amigo morto. Entendeu o que eu quis dizer? Que nosso combustível é putaria, não dá pra viver sem mulher por um dia. Isso de pensar, talvez eu morreria. Entra e sai da goma, 15 por semana. Quem vê se impressiona, minha casa é o BBB das piranha. Vem, não se acanha, entra na minha dança. Mas vê se não gama, sou cachorro e não gosto de usar aliança. Entra e sai da goma, 15 por semana. Quem vê se impressiona, minha casa é o BBB das piranha. Vem, não se acanha, entra na minha dança. Mas vê se não gama, sou cachorro e não gosto de usar aliança. Se diverte, ele é o terror dos vídeos. Esse é o Luquinha 7.